Logo mais te acho, o mundo é pequeno, seu vacilão otário. Te vejo como uma criança de 2 anos de idade. Pra mim você não passa de um moleque. E parceiro, satisfação total. Louco terrorista só, o marginal. Se é favela, entra na guerra. Então, não foge dela. Não fica aí moscando, se escondendo atrás da tela. Falando que é monstrão, dizendo que vai pegar. E corre pelo certo que vai pra qualquer lugar. Computador não fala, só letra as palavras pra quem tá na arquibancada. E faz de gente burra até mesmo conspirar. Buchicho, fofoca, só blá blá blá. Pelas guias da internet você é marionete. Falando que é um homem, ha, que eu sou moleque. Menino de 2 anos aí, eu posso ser. Mas que seja inteligente, não gente como você. Que só letra e só faz bosta. Cadê as provas? Cadê os seus conselhos que dizem que você tem? Que é do bem e que faz por merecer. Aí atrasalado, meu calibre é o desprezo pra um verme eu me esquecer. Cê conspirou, inflamou, me humilhou. Safado, veja, sai, vai pra praia de maiô. E pense bem, antes de você falar. E pense bem, antes de você teclar. Porque na bola do zóio você pode se mijar. E aí já era. Comida pros cachorros, sobremesa pras cadela. Assim que é, ando pra frente não de ré. Por isso vou a pé e pra qualquer lugar. Não me interessa onde cê mora, mas eu sei onde cê tá. Não sai de lá, resumindo os buchiche na internet fofocar. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca de plantão. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca de plantão. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca. No prejuízo então, é só chegar. Lapidava as ideias e cada um no seu lugar. Mas não, claro que não, você foi longe, quis mais. Falou que é o bom, disse que é capaz. Aí, vai se ligando, conheço os personagens já faz mais de 1000 anos. Ideia pra trocar, tenho de sobra. Vou trilhando meu caminho, desviando dessas cobras. Tá aí a prova, se misturou com os fofoca no YouTube. Falou bosta, deixando prova, fazendo fuxiquinho. O homem quando é homem não paga de zé povinho. Que é seu caso, malandro é seu caso. Põe uma jaca na cabeça e curte a onda de palhaço. Você tem nome? Pensei que veio do lixão. Mas lá só tem guerreiro que trabalha pelo pão. Só sangue bom, e de lá não veio não. No lixão não tem fofoque, muito menos vacilão. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca de plantão. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca de plantão. Vacilão, sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca. Já tô ligado, pelo resumo da novela você fez um seriado. Língua do povo, tá se inspirando nas novelas. Tá assistindo muita Globo. Aí palhaço, seja um homem, não patife. Não seja uma doença espalhada como a gripe. Que faz de uma pessoa pela cama transpirar. Procure uma igreja que possa te ajudar. Quem sabe assim um dia você possa melhorar. Ou se não desanda, pegue sua puta e vai pra zona. E não reclama quando o chicote estralar. Na rima eu bato forte, agora pode me acessar. Fala um montão, tirar a sua conclusão. Te dei motivo, agora sim te dei motivo. No cenário do meu mundo não falei seu apelido. E não preciso, não tô aqui pra conspirar. É só pensar, você acessou meu vídeo pra poder me defamar. Disse um montão, pagou de punk bandidão. Falou que é o cão e que vai me encontrar. Sem pensar que no meu vídeo todo mundo vai olhar e me perguntar. E aí parceiro, o que foi que aconteceu? Acessei mano merengue e vi aquele clipe seu. Tava da hora, tinha umas mensagens de um babaca falando um monte de bosta. Quem é o João? Tá discutindo relação. Falou pra uma mina ir atrás de informação. Tem nada a ver, lavar a boca com sabão. Foi sem querer, se seu marido fosse irmão. Pra você ver, é isso mesmo, parceiro, é isso mesmo. Foi dessa vacilada, desse lixo que eu lembro. Fiquei na pura calma, mas por dentro corroendo. Minha mulher, minha filha, minha família, tudo vendo. Não tem resposta, não vou dar brecha pra esse bosta. Vê se me esquece, eu nunca vi a sua foto em figurinha de chiclete. Quem é você? Por que não veste um açaí e faz um teste pra TV? Ou se não, ocupa o seu tempo pra poder se maquiar. Se ligou, ficou fudido, resumi, tá resumido. Agora pode me acessar, seu vacilão. Vacilão, é vacilão. Sai do site vacilão. Aqui é a resposta pros fofoca de plantão. É vacilão, sai do site vacilão. e aqui deixa hospitalar. Sai do site vacilão, aqui é a resposta pros fofoca de plantão. Sai do site vacilão, aqui é a resposta pros fofoca. Ser inteligente, andar com pessoas inteligentes. Burrice é persistir no erro. Então parei de ser burro e fiquei um pouco inteligente, porque ninguém é perfeito. 2013, o ano da vitória. Assegurando no refrão. Aqui é a resposta pro fofoca.